Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está em sintonia com o Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Nesta manhã de domingo, nós estamos recebendo aqui para a satisfação nossa e para a gáudio dos nossos ouvintes, ela que é maestrina, ela que é a excelente musicista, Dona Luba Dodonova, conosco. O seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia. Dona Luba, a senhora é responsável diretamente pelo coral Multicanto, coral da Prefeitura Municipal aqui da cidade de São Carlos. E também é responsável por mais dois outros corais. Quais são os outros dois corais? Sim, sou responsável pelo coral Multicanto, coral Bem TV, coral infantil da Prefeitura e coral novo, coral Educanto. Pois não, Bem TV é formado somente por guris, por crianças? Coral Bem TV formado das crianças a 7 a 14 anos, já existe 5 anos. Há 5 anos esse coral Bem TV existe, formado por guris de 6 a 14 anos. Tá certo. E o repertório deste coral qual é? O repertório do coral Bem TV é muito interessante, pois o coral canta só músicas infantis, MPB, música erudita, música sacra, com própria regência das crianças. Pois não. E o terceiro coral que a senhora tem a falar para os nossos ouvintes nesta manhã, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Sobre o terceiro coral. Terceiro coral é o coral Educanto, o coral dos professores da rede municipal, dos funcionários da prefeitura. Ah, é? Estão participando principalmente professores da rede municipal. Da rede municipal os professores participam. E o repertório deste coral qual é? O repertório MPB. Ah, da MPB, Música Popular Brasileira. Muito bem. A senhora também foi responsável pelo coral da UFSCar aqui em São Carlos. E ficou lá na UFSCar quantos anos? Quando eu trabalhei na UFSCar, eu trabalhei com coral Madrigal e com Multivozes. Pois não. Mas esses corais, coral Multivozes não existe mais, meu contrato terminou na Federal e coral acabou. Infelizmente, findou-se esse coral e a senhora também regia o mesmo. Inclusive, nós temos gravações especiais feitas aqui nos estúdios da Rede USP, pois ele se apresentou ao vivo aqui nesta audição de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Já faz tempo como nós fizemos. Faz tempo, sim, sem dúvida alguma. Nossa audição tem 13 anos no ar. Mas vamos agora à maestrina Luba Dodonova falarmos especificamente sobre o coral Multicanto, que está lançando o seu segundo CD aqui em nossa cidade. O que a senhora tem a falar sobre esse trabalho magnífico, que é o segundo CD do coral Multicanto? No final do ano 2004, o coral gravou seu segundo CD. O primeiro CD foi gravado no ano 2002. Mas o lançamento nós fizemos no final de 2005, pois cada ano eu estou convidando integrantes novos, pessoas que saindo do coral, não podem continuar participar no lançamento, e nós fizemos lançamento como integrantes novos. No segundo CD apareceu 11 músicas, entre quais 4 músicas brasileiras, música popular brasileira, 4 músicas sacras, 2 músicas eruditas e 1 música folclórica. Nós estamos Não, mas fique à vontade, ela é russa, tem assim a dificuldade do nosso português, mas ela com muita boa vontade e com aquele jeito simpático está se expressando para os nossos ouvintes sobre o trabalho desse CD Multicanto, coral que encanta a cidade de São Carlos e a nossa região. Pode continuar sobre o trabalho deste Multicanto neste CD, fique à vontade. Estamos cantando em línguas diferentes. Essa CD estamos apresentando português, italiano, russo, inglês. Na verdade, o coral canta em 5 ou 6 línguas diferentes. Não diga, é um trabalho árduo seu, hein? Meus parabéns. Obrigada. Quantos elementos hoje forma um coral multicanto. Agora eu estou com 45 integrantes novos. No final do ano, terminamos com 42 integrantes novos. Entre 45 integrantes, o coral está participando nos eventos e encontros da cidade. Nós temos aqui vários autores, vários compositores e realmente um repertório digno do coral multicanto. Jesus, Alegria dos Homens, do Bar, Aquarela do Brasil, do musicólogo Ali Barroso, Casaco Marrom, música tão popular do Guarabira, do Renato Correia, Danilo Caymmi. Além de Rei das Florestas, do Schubert, nós temos também uma composição do poeta Luiz Antônio Lata d'Água. Temos do Gessé, aliás, está certo o nome dele aqui, viu? Gessé, em Porto Solidão, e outras composições mais. Na audição do próximo domingo, não hoje, na audição do próximo domingo, nós vamos enfocar para os nossos ouvintes e também para a senhora, três composições deste coral, tá certo? Na audição do próximo domingo, os nossos Sim. ouvintes tomarão ciência Sim. musicalmente desse trabalho muito bonito do Coral Multicanto. Pela vinda da senhora nesta manhã, aqui em um jardim, um coreto à música e à saudade, os nossos agradecimentos, o agradecimento da alta diretoria da Rede USP e também da equipe de um jardim, um coreto à música e à saudade. As suas despedidas e até o próximo domingo, quando enfocaremos o seu coral, o nosso coral. Fique Muito à vontade obrigada. Para as suas despedidas. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar todos interessados a participar nos três corais que eu estou dirigindo. Como que a pessoa deve fazer? As inscrições estão abertas dia 31 de março. Tem que aparecer na Biblioteca Municipal e fazer um teste. Pois não, na Só Biblioteca isso. Municipal aqui de São Carlos, fazendo um teste com a senhora para que esta pessoa se torne hábil a tá participar sim. dos três corais Exato. De nossa cidade. Exato. Nesta manhã, pela vinda aqui, o nosso bom dia, muito obrigado. E até o próximo domingo com as faixas deste magnífico CD, mostrando para os nossos ouvintes o coral multicanto. Obrigado. Muito sim? obrigada. Mas vamos nós com música, vamos sim. Nós vamos enfocar agora, atendendo ao José Pires Barbosa, Carlos Galhardo em arranjo do Moser Brandão, do R. Ferreira, Uma Casa Portuguesa. Que coisa maravilhosa! Chico Alves, o Rei da Voz, Francisco Alves, o Chico Viola, Roupagem Lírio Panicali, do Lala Lamartine Babo, fazendo a adaptação, música mundialmente conhecida, Perfídia. Ainda atendendo ao José Pires Barbosa, nosso gentil ouvinte que está em nossa sintonia, o conjunto vocal do Ismael Neto, o saudoso Ismael Neto, que era o regente fundador. Aqui o autêntico conjunto Os Cariocas, dando um show de interpretação nesta melodia do Betinho, que posteriormente virou pastor, mas que fez muito sucesso na época, Neurastênico. Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Numa casa portuguesa fica bem. Pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem essa franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente, não. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho de uva doirada, quatro rosas num jardim, um São José de azulejo, mais o sol da primavera, uma promessa de beijo, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Thank you. dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Sofre tua dor resignadamente. Sofre como eu sofri por ti também. Sofre que a dor vai ensinando a gente. Amar a um dia ter bem. Amei como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídia, mandaste em troca e eu não esqueci. Das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Distraída no ambiente luxuoso em que tu sempre vivias, tu deixaste que murchasse em minhas flores meu buquê de fantasia. E adora, que adoras a quem te magoa. Perdoa pelo bem que eu te quis. Perdoa e serás feliz. Quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Mas que nervoso estou, sou neurastênico. Preciso me tratar, senão eu vou pra Jacarepaguá. Tão amoroso sou, quem já provou gostou. Preciso me cuidar, senão eu vou pra Jacarepaguá. Eu sei que elas me querem, mas é para casar. E eu digo que me esperem, porque depois da festa, taratata. Mas que nervoso estou, sou neurastênico. Preciso me tratar, senão eu vou pra Jacarepaguá. Tão amoroso sou, quem já provou gostou. Preciso me cuidar, senão eu vou pra Jacarepaguá. Bruia, bruia, bruia. Assim vocês vão também pra Jacarepaguá. Ninguém vai pra Jacarepaguá. Eu sei que elas me querem, mas é para casar. E eu digo que me esperem, porque depois da festa, taratata, mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Se não, eu vou pra Jacaré. Pagua. Tão amoroso sou. Quem já provou gostou. Preciso me cuidar. Se não, eu vou pra Jacaré. Pagua. Se não, eu vou pra Jacaré. Pagua. Se não, eu vou parar. Parar? Não, se não, ah, eu vou parar. Já. Já. Jacaré. É. Pagua. Jacaré, Pagua.